de pagar. Se for para tal eu sofro só. Se não te agrada a forma de eu falar, acorda ver que eu cago para tu não gostar. Se as minhas calças parecem de um pijama, da próxima vez eu saio como entrei na cama. Só me agrada ser quem quero, cônjuge de uma falsa situação. Não fica só pela palma da mão. É tão mal se a dita vida fala caro e faz pensar que eu sou vulgar. Eu sou, só não aguento aquela diga tanta prosa e sai do só o ar. E nem o ar é puro. Hipocrisia é mal que eu não suporto. Pior até que eu não pensar. Mas a verdade é que eu não sofro pelo mal, mas pelo meu bem. Diz meu mal, uma boa razão. Quero andar por fora do que eu sou. Deixar o tempo ver do que é capaz. À volta já falei, contudo há certas coisas em que eu não pensei. Se o meu destino é negro, claro, quem vai dizer nada muda em nada. Tudo o que eu pensei fazer, o mundo não é nada, nada à minha beira. Se tudo o que eu acredito já não está preso à cadeira, e tudo o que eu faço é pensando em mim. No fundo eu sei que toda a gente acaba sendo assim. Diz meu mal, ouva a bondade. Coisa fora do normal, procuras água no deserto. Dar-lhe um fim. Meu bem, dói ou não? Não eras tu contra a atração. Quem evitou por fim o mal? Não foi a pura, mas o débil mental. Só